CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, eu recebo neste sábado aqui na rádio que toca notícia, neste período tão simbólico para os cristãos de todo mundo. Recebo um padre que está presente aqui em Foz do Iguaçu já há quase... Chegou pela primeira vez aqui em 1987. É bastante conhecido dos fiéis católicos aqui da nossa cidade. Estou falando de Carlos Oswaldo Sousa. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Padre Carlos Oswaldo Sousa, que é procedente da Argentina, a terra do atual Papa, o Papa Francisco? Sim, é verdade. Também na cidade também. Capital, Buenos Aires. Nascido em Buenos Aires e aqui no Brasil já desde 1985? Na verdade, visitei o Brasil em 84. E em 85 resolvimos vir para aqui. Faço parte da fraternidade Carlos de Foucault. Tínhamos um projeto lá na periferia de São Leopoldo, num bairro chamado Campestre, Pila Campestre. Lá tínhamos um projeto junto com outro padre que se chama, que esteve muitos anos aqui, Arturo Paoli, que esteve aqui em Foz por muitos anos. E era uma comunidade inserida, uma comunidade religiosa inserida num ambiente bem assim, um bairro muito marginal, digamos. Isso lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Era uma região de uma zona de 10 casas de prostituição lá. Tem uma situação muito degradada como ambiente, assim, mas pessoas estupendas, assim, as famílias que por lá moravam, tinham bastante pobres nas favelas. E a gente orientou um pouco o trabalho de estar presentes em essa situação assim, e de alguma maneira intentar estabelecer um diálogo, não, com essas situações, com essas moças, no tentativo de oferecer outra via, ¿no? Que no sea esa que estaban, que se encontraban, ¿no? Era bien marginal. Por ejemplo, lá por perto tenía, para decir que era un ambiente bien, tenía un, hacían ese juego de los galos, era, y de todas actividades así, actividades un poco rudes, digamos, ¿no? Y como es que antes até de entrar, detalhar essa sua vinda aqui para o Brasil, eu lhe pergunto até como é que foi essa decisão de optar pelo sacerdócio. Foi lá na Argentina ainda? Não, como é que foi essa entrada na vida religiosa? Na Argentina eu estudei ciências agrárias, agronomia, e também história, nas duas coisas. Primeiro eu fiz história e depois, como já ensinando para conversar, continuei em agrárias. No, yo vine aquí más para la vida consagrada, mesmo, como religioso, dentro de esta fraternidad, que en Argentina, así, ¿cómo te explicar? Bien conocida. Aquí también, más, la más. Porque la sufrimos, o por lo menos, entre desaparecidos y asesinados por la dictadura, un buen número, unos 14 en total, porque todo el mundo empeñado así en un lado social, más fundamentalmente viviendo en los ambientes, y eso es una cosa que los militares en Argentina consideraban mucho anti-regime, digamos, mais ou menos. Ou seja, houve uma grande perseguição do regime militar argentino ali aos religiosos. Sim, sim, sim. De fato, nós na fraternidade, 5 sacerdotes, próprio bispo Angelelli, que foi também morto, que fazia parte da fraternidade, próprio Carlos Mujica, que também era da fraternidade, entendeu? Carlos Murias, enfim, número, um hermanito também, que era Gari. Trabajamos porque no llegado, digamos, la fraternidad tende a mantener de alguna manera un trabajo manual, mismo que sea padre, igual. Entonces, también eso facilita, digamos, dos cosas: de un lado, el contacto con los sectores pobres, pero también la identificación de donde la gente está, ¿no? E houve um trabalho também, em toda essa sua trajetória religiosa, que nós conversávamos aqui antes da entrevista, que me chamou a atenção. Houve um trabalho que o senhor fez também com a pastoral indígena, com os indígenas aqui do nosso continente? Assim, estamos de novo agora tinha parado esta pastoral. Agora estamos tentando reorganizar de novo uma equipe. É difícil porque supõe várias coisas, entre outras, a parte de ter bastante paciência, digamos, não? Para compreender os ritmos com que os avá guaraní, no caso nosso aqui da região. E depois também a constância, não? Perseverança, porque, digamos assim, o guaraní, eles sabem da paciência histórica, eles entendem bem, mas esperam também continuidade, não? Então, nós fizemos esse trabalho, já era um trabalho já iniciado por uma equipe nacional que se chama CIMI, que é um dos organismos da CNBB. O CIMI é o Conselho Indigenista Missionário. Foi fundado na época por Pedro Casaldáligas, Don Ivo Loixaider, todo aquele grupo de bispos que estavam assim, preocupados pela questão indígena. E depois, aqui em Foz, iniciaram o trabalho já antes da instalação da diocese, já havia o trabalho do CIMI. E quando eu cheguei, me coloquei disponível, não, para essa parte. E esse período foi mais ou menos em que época, em que ano que foi realizado esse trabalho com a pastoral indígena aqui? Ele foi até, terminou em 99, 2000 parou. Agora, desde o ano passado, estamos tentando reorganizar um grupo. Não é fácil. Então, se encontra um pouco de dificuldade, porque assim, entre a juventude, às vezes, pega algum. Por exemplo, quem estuda antropologia, sociologia, tende a ter uma sensibilidade, não? Mas os estudantes de antropologia são um número muito pequeno. Inclusive, falando de estudantes de antropologia, antes que a gente vá para esse intervalo, é necessário citar que, enfim, nessa semana aqui em Foz do Iguaçu tivemos uma tragédia. Não há outra palavra para descrever. Uma estudante uruguaia da UNILA, Martina Piazza Conde, ela que era estudante de antropologia, foi morta no próprio apartamento. A polícia está investigando este crime. E era uma jovem que participava também de atividades realizadas na São José Operário, na paróquia? Não, participava da comunidade, da missa, mas ela militava no Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu. O Centro de Direitos Humanos e Memória, não? E realmente uma pessoa estupenda, estupenda. Eu conheci pelos dois lados, pelo lado religioso e pelo lado também de sua militância em direitos humanos. Então, quando você vê que tem uma pessoa que tem uma formação assim tão, tão boa, viu? E jovem, muito jovem, sabe? É uma perda. Uma perda a se lamentar realmente, né? Esse... Eu penso que sempre quando morre uma pessoa jovem é uma dor enorme. E no caso, claro, quando a gente conhece mais de perto a história, o empenho, a transparência, a vivacidade dela, não sei, vamos ver como. Se seguramente faremos algum tipo de homenagem também, né? Sim, de vigília, alguma coisa. Eu vou tentar depois que. Estou conversando aqui na CBN com o padre Carlos Oswaldo Sousa, ele que é argentino e está aqui na nossa cidade já há bastante tempo realizando trabalhos na Igreja Católica, está atualmente na paróquia Anunciação do Senhor. Vamos a um rápido intervalo nesta primeira parte deste CBN Entrevista. Rápida atualização no noticiário em rede nacional com o repórter CBN. Já voltamos com a segunda parte desta conversa. CBN Entrevista. CBN Entrevista, estou conversando nesta manhã aqui na Rádio que Toca Notícia com o padre Carlos Oswaldo Sousa, ele que é argentino, vive aqui na nossa região, veio para o Brasil ainda na década de 1980 e atualmente está na paróquia Anunciação do Senhor aqui em Foz do Iguaçu. Paróquia Anunciação do Senhor, que não é inclusive a sua primeira aqui em Foz do Iguaçu, já foi uma passagem por várias e várias paróquias do nosso município em todo este tempo aqui na cidade? Estive em várias aí. É porque quando cheguei, fui acolhido na Vila Yolanda. E aí, na época, Dom Olívio pediu pároco para nos acolher. Nós chegamos como um grupo, uma comunidade, uma fraternidade. Então, fomos acolhidos, primeiramente, eu que cheguei primeiro, e depois Dom Olívio nos deu como moradia uma casa que existia no centro Shalom. Atualmente não está mais, mas era uma casa de colônia de madeira, e lá morávamos um grupo de pessoas, né? Inicialmente éramos 6, depois aumentaram. Vila Holanda também na região ali do São Francisco, região leste do município? Sim, e depois fui para Morumbi. Aí morei em vários lugares de São Francisco, não tinha uma residência fixa. Se trabalhava na paróquia, mas aí às vezes, digamos assim, ficava dormindo em uma capela, às vezes em outro bairro. Era um período em que havia muitas ocupações de terras. Estava muito efervescente assim, a problemática dos sintetos, digamos. A gente corria um pouco detrás de tudo isso aí. Era isso que eu ia perguntar mesmo, porque Foz do Iguaçu foi uma cidade que, enfim, cresceu muito rápido, né? Na década de 70 para a década de 80 houve um crescimento muito explosivo, principalmente por causa da construção da usina de Itaipu, e a gente acompanhou que na infraestrutura da cidade não cresceu na mesma medida da população. Então, até o começo da década de 80, década de 90, também tínhamos inúmeros problemas sociais aqui na cidade. Alguns problemas se refletem até hoje, né? Como falta de moradia e tudo mais. Como é que foi acompanhar todo esse processo aqui em Foz do Iguaçu, em áreas como esta, relatada, a área do Morumbi, enfim, várias áreas aqui da cidade? Foz do Iguaçu é uma localidade bastante diferente de outros pontos aqui do Brasil, com muitos problemas sociais, inclusive? Sim, eu, por exemplo, quando nós chegamos, junto com o padre Arturo Paoli, então, aí que aconteceu? Que o que nós tínhamos, primeiro observamos, queríamos estar num ambiente, ou seja, originalmente era uma ideia um pouco rural, porque era uma casa no meio da roça e no xalão, mas depois virou uma discussão, fomos nos aproximando sempre mais ao mundo justamente das pessoas de sem tetos, não? Dos favelados, do pessoal que morava em Porto Meira, que na época era uma das regiões assim mais frágeis, digamos, não? Quase abandonada, no fundo, de parte assim do poder público. Então, de aí lá, isso serviu para se conectar com o mundo e esse movimento, porque Foz do Iguaçu tem uma migração interna enorme. Há uma rede que é muito, muito interessante observar isso. Eu que tenho assim a possibilidade de desenvolver atividades em vários pontos, me dou conta como há uma rede de amizade, de familiaridade, de alguma maneira, que une muito, digamos, os bairros das periferias, que chamadas periferias, que já algumas não são de tão periferias, são meio centrais. Tipo, já em São Paulo foi periferia, hoje a cidade cresceu e incorporou, né? Continua muito além do bairro. A mesma coisa, diga-se, de São Francisco. Era periferia, mas hoje a periferia ficou mais longe ainda, né? Em todos os casos, o problema da casa, era da moradia, sempre foi, e é ainda, um problema grave. Eu participei e participo também de um movimento nacional de luta pela moradia, e que nasceu de iniciativas daqui de Foz também, justamente. E que depois se fez estadual, que depois articulações diferentes em outros estados. Atualmente são 22 estados, me parece, que fazem parte do movimento. E se vê que aqui em Foz se vê, assim, de um lado, pessoas que já estavam em condição frágil, mas também a migração de gente que chegam já fragilizadas. Gente que não tinha casa e fica pagando aluguel, até que chega um momento que não consegue mais um aluguel acorde com o pouco que ele ganha, não? Eu conheci pessoas, a pessoa ganha sempre um salário. As coisas aumentam, não proporcionam o salário que as pessoas ganham. Ele foi contratado por um salário. E um salário, quanto mudou dos últimos 3 anos agora? De 500 para 700, digamos. A inflação que está sofrendo, bem maior que essa diferença. Aí sim ele estava pagando, digamos, 2 anos atrás, 200 reais. Agora ele tem que entrar, e isso lhe representava, se ele ganhava 500, a metade. Mas agora o salário lhe representa el 90%, se fosse a mesma propriedade. Porque as pessoas aumentam, dizem, bom, aumentou, então aumentamos. Mas o proprietário aumenta em modo desmesurado. E essa pessoa tem que ir a procurar, já não mais uma casinha normal, já é uma kitchenet mais ou menos, um banho compartilhado. E vai degradando. Chega um momento que ele não, nem isso pode. Então é muitas vezes que acontecem assim as ocupações. Do outro lado, tem pessoas que já vêm fragilizado, que ficam um pouco por aí, procurando uma arvorezinha, alguma coisa, que alguém lhe diz. Então, também, do ponto de vista assim, de uma gestão do problema da moradia, exige uma presença no território para saber as dificuldades reais, não? Eu penso que melhoramos em muitos sentidos na cidade. Por exemplo, o número de favelas diminuiu, mas, por exemplo, os novos bairros não têm estruturas sanitárias, há muitos deles faltam escolas, centros médicos. Então, moradia não é somente a casa, essa é a questão, entendeu? Não é ter uma casa. A moradia é muito, é todo o ambiente em torno e tudo mais, não? E é realmente uma questão pendente ainda aqui na nossa cidade, não só em Foz do Iguaçu, porque não, quando não, nós falamos até de tríplice fronteira, sim, a gente vê Argentina, exatamente, e Paraguai. A Argentina é a província de Misiones, que é uma província empobrecida na comparação, sim, com muitas áreas do país, e também aqui no lado argentino, no, melhor, no lado paraguaio, em Ciudad del Este. Só na Argentina, para ter uma ideia, a cidade... Quando aqui começou o crescimento, a cidade aqui era muito pequena e lá era grande. Lá tinha 30 mil habitantes. Hoje tem quase 70 mil. Está vindo gente. Está vindo. Por quê? Porque há uma série de atividades assim da região que chamam. E uma das coisas que está chamando muito para as pessoas aqui em Porto Iguaçu é que se vive mais calmo. Não tem tanta... Bom, não tem violência mesmo. Quer dizer, é uma vida mais calma. Então muita gente de uma idade, não os jovens talvez, mas a gente que já tem de 30 para cima, que tem família, que tem crianças, artesãos, muita gente desse tipo. Bom, alguns que, digamos assim, tem um estilo e cultura de vida um pouco diferenciada e que aqui tem espaços. Está crescendo, mas a parte edilícia, não. Se você tem dinheiro, então é uma coisa, mas se você tem um salário normal, mínimo, que seja, tem empregado municipal que não tem casa própria, não é empregado de um ano, que já tem mais de 10 anos, que se, não tem, é raro, não? O sea, porque, normalmente, o funcionário municipal é o que primeiro acede aos benefícios de uma casa, não? É lógico. Então, as terras na Argentina não estão regularizadas. É bom saber isso, viu? Porque por aí algum brasileiro disse, vou comprar um terreno, não comprar nada, porque está muito complicado. É um processo que, um tempo, Misiones não era Estado, fazia parte de um território nacional. Algumas coisas ficaram do Estado, outras ficaram nos privados. Depois faltou uma lei para homogeneizar a situação. Então tudo isso faz que é um sofrimento ser pobre em um lugar como esse, entende? Talvez aí o que nuclea mais, justamente, a igreja consegue chegar, digamos, né? Os padres chegam mais facilmente nesses ambientes, né? Paraguai, diga-se mesmo, eu conheço um pouco o trabalho da Ciudad del Este, de algumas irmãs, de alguns padres também, e nas periferias é um drama, porque não há serviço sanitário. Então, é importante entender, não é a casa, é também o demais, a escola, a própria igreja também. Importa que os serviços que assistem à vida das famílias, é importante. Então, por isso que a moradia é mais complexa, digamos, que somente uma casa. A gente tem que lutar pelo direito a uma moradia digna, de modo que a pessoa possa crescer realmente como pessoa, criar vínculos e relações sociais, não? Eu estou conversando aqui na CBN com o padre Carlos Oswaldo Sousa, ele que é argentino de nascimento, e até agora há pouco nós falamos fora do ar um pouco do Maradona. Imagino que neste aspecto o patriotismo argentino continue presente também com relação aos símbolos do país. É interessante porque na nossa conversa aqui nós tocamos em vários assuntos, em muitos desses assuntos entrou todo esse viés social. Fala-se muito que agora, especialmente que temos um Papa aqui latino-americano, um Papa argentino, o Papa Francisco, que era arcebispo lá em Buenos Aires, fala-se muito dessa questão da igreja adotar uma outra postura com relação a questões sociais, um envolvimento mais presente, enfim. O que se pode esperar concretamente com relação a isso? A igreja na Europa, porque você também teve experiência na Europa, né? Uhum. A igreja na Europa, ela é um pouquinho mais distanciada dessas questões sociais do que aqui, ou lá o perfil é diferente? Como é que é? Qual é a diferença fundamental da atuação da igreja aqui na América Latina? Bom, digamos assim, na América Latina a igreja é mais homogênea, os bispos, digamos, não? Há um maior entendimento. Talvez porque nós, como povos, também temos maior entendimento. É mais fácil, digamos, Um brasileiro ia morar em alguma parte da América Latina, se integra pelo diferente, se integra rapidamente. É mais fácil, não é ter fácil. Essa, esse tenho contato. Muitos amigos argentinos que moram aqui no Brasil, é mais fácil. Não se vê tão complicado. Agora, é muito difícil na Europa a mesma visão das coisas, entende? É muito difícil. Eles giram, viajam permanentemente, mas as igrejas são, têm histórias muito particulares, muito fortes, tradições que são próprias, não? Espanha, Itália, França, assim, cada um tem um matiz que aí, então eu não posso te falar da Europa como igreja, porque o ambiente que eu trabalhei especificamente foi o ambiente italiano, como igreja europeia. E lá no ambiente italiano a igreja tem empenho social, sim, muito. Muito, eu morei em tempo que estive ali em Itália, por exemplo, eu morava na rua, que morava desde rua, que é de Roma, justamente. Que é aquele grupo que o Papa agora, no dia de seu aniversário, convidou a jantar, não? Ele foi a jantar com ele, que convidou, não levou o grupo ao Vaticano, mas ele procurou um local onde pudessem estar juntos. E eu contei sempre com o apoio do bispo, da própria Caritas. A Caritas italiana é seríssima, diria, não é séria, é muito séria, seríssima. Tem quadros aí dentro, pessoas leigos extremamente bem formados, sabem articular-se muito bem com as outras organizações, tipo a Cruz Vermelha, as diversas formas de voluntariado. Então, a qualidade dos serviços, até em situações assim, especiais de pobreza, eles sabem agir. E penso que o Papa, nesse sentido, é um reforçar essa linha para a Itália, não? Porque a primeira sinais que ele deu foi ir a Lampedusa, que é no sul da Itália, é um lugar muito triste, não? Porque permanentemente estão chegando os refugiados africanos e em condições muito precárias, muitos morrem aí no mar. Mas mesmo quando chegavam, até agora que entrou este período do Papa, ele foi lá, então requeriu tudo uma coisa, esse. Agora, para nós, na América Latina, penso que é um grande estímulo a reflexões que faz o Papa para como igreja, e penso como sacerdotes também, não? Ele não é que ele propõe uma coisa, um invento moderno. Ele está dizendo, não, vivamos profundamente, radicalmente, o Evangelho. Ou seja, a causa pela qual nos tornamos sacerdotes foi para servir a uma igreja pobre, e com os pobres, o Concílio Vaticano II, isso foi central, não? Mas também no Evangelho, porque Jesus fez esses passos. Então, penso que essa reflexão que ele faz, esses pedidos que faz tantas vezes, de um modo até delicado, não? Porque ele não diz, faça assim. Ele diz, quanto sofro, não? Quando vejo padres que vivem de modo ostentoso, que têm os carros mais caros. Ele não está, é muito delicado de falar dessa maneira, porque é a mesma coisa que tu te encontras com um amigo e te das conta que a pessoa não está bem e que essa factosidade, digamos, não está fazendo-lhe bem. Então tu lhe dizes, oh, que pena, não? Muito, muito humano de falar, porque poderia mandar um decreto dizendo, não, ninguém pode comprar. Não fez isso. Simplesmente ele escolheu, por exemplo, um Renault 4 anos 60, que para mim, pessoalmente, é um dos melhores carros, porque eu tinha um em Buenos Aires. Então eu penso que ele não somente, digamos, reflexão teológica no documento da exortação que ele fez sobre o Evangelho da Alegria, ou digamos, anunciar com alegria o Evangelho, ele retoma pontos preciosos, viu, da tradição cristã, da igreja, da caminhada, justamente não somente pensar o problema de Deus como um problema alheio a nossa realidade, mas pensar Deus na nossa realidade, como podemos ir ao encontro do irmão que sofre e reconhecendo nele que Deus mesmo está sofrendo, não? Este tipo de considerações não são novas, no sentido que invento aqui um moderno, não, mas são que entram dentro da história mesmo do cristianismo. Recupera, sim, as melhores visões que nós dispomos. Eu penso que para toda a igreja é uma grande alegria o fato de ele. Depois se le conhece muito a América Latina, e Brasil particularmente, a parte da Argentina. Se le tem conhecimento porque tem amizades com muitos outros bispos, não somente jesuítas. Depois ele tem esse lado de formação que é bastante plural, não? Ele vem da formação técnica de químico, depois passou pela filosofia, fez a teologia, o doutorado, ainda fez psicologia. Ele lecionava na universidade, como não lecionava teologia, ele era professor de psicologia na Universidade de Salvador, para entender. Esse lado de amplitude também, de ver, então, ele tem, assim, consegue ver coisas que talvez hoje a igreja precisa também, não? Quando ele fala das periferias existenciais, e são tantas, não? Pessoas com dificuldades de dependências químicas, não? Ou também eu acompanho muito pessoas com problemas psiquiátricos graves lá na Europa, e aqui também um pouco com dependentes químicos. São realidades, precisamos de uma presença lá. Por sinal, nós como igreja que temos aqui em Foz do Iguaçu, temos uma comunidade, mas temos a Sagrada Família, que foi tentada, digamos, pela própria iniciativa da igreja, não? Precisaríamos mais coisas, porque não é somente a comunidade terapêutica. Depois, as pessoas quando saem, ficam meio perdidas, não sabem onde. São realidades difíceis, digamos. E eu lhe perguntei também a respeito do Papa, porque o Papa Francisco, desde que ele assumiu este posto, ele ganhou muita popularidade aqui na nossa região, especialmente no Brasil, também após a passagem, né, aquela Jornada Mundial da Juventude. Nesta semana, nós acompanhamos aqui no noticiário, o padre Clodoaldo, ali da paróquia Guadalupe, mencionou alguma possibilidade de que em 2016 o Papa Francisco possa vir aqui à nossa região, quem sabe inaugurar a catedral, quem sabe, enfim, fazer alguma atividade. Existe mesmo essa possibilidade, na sua opinião, de que o Papa venha para cá, tríplice fronteira, Brasil, Paraguai, Argentina, um lugar bastante simbólico na América do Sul? Quando o Papa disse que ele não queria vir agora no imediato, porque queria ir organizar uma viagem com calma. Agora, o que passa é que a própria Episcopal Argentina, a região aqui de Nossa, é assim, por excelência, a região jesuítica, porque lá estavam as missões. Isso e lá isso, atrás, no século XVI, XVII, toda essa presença histórica, né? Uma presença histórica, e os jesuítas estão presentes, sejam em essas regiões, ainda estão aí, estão aqui, digamos, e também estão aqui, entre nós. Aqui temos uma paróquia que tem os jesuítas também, não? Em Argentina também, em Paraguai também, quer dizer, a província, digamos, da Argentina, Paraguai, dos jesuítas, é uma província importantíssima. E é claro que eles também não têm. Então, a Conferência Episcopal já indicou que uma coisa seria vir para aqui. Agora, se ele já está aqui perto, não custa nada vir conosco aqui no Brasil, é claro, não? Vamos rezar que falou o padre Clodoaldo, seja possível, vamos rezar, sim. Vamos colocar como que seria, penso, uma experiência muito boa para todos nós, não? Estamos num período agora da igreja, dos fiéis da Igreja Católica, esse período em que se fala da quaresma. Quaresma que, inclusive, a gente acompanhou ao longo dos anos uma mudança nos hábitos das pessoas, né? Porque anteriormente existia toda uma observância maior com relação a questões como o consumo de carne e tudo isso. E hoje em dia a gente vê que, enfim, até pelos menus dos supermercados, a gente nota que houve uma mudança com relação a isso. Quais são as orientações que hoje a Igreja dá aos fiéis quanto a este período de reflexão? Na verdade, os hábitos mudaram, mas as disposições da parte católica, da parte da Igreja, são os mesmos. Quer dizer, nós temos o jejum da quarta-feira de cinza e o jejum da sexta-feira santa. O resto, durante a quaresma, é a abstenção de carne na sexta-feira. Claro que, sim, é certo. Eu, quando cheguei aqui no Brasil em 85, vim lá no sul, no Rio Grande, mesmo que nós estávamos em um bairro particular, as pessoas eram rigorosas nesse sentido. Por exemplo, para ter uma ideia, sendo que era uma zona de baixo meristício, é notável como era um período calmo. Acuérdense, tinha poucos frequentadores, muita gente, bem como que eram. Então, mesmo pessoas pobres tentam fazer um menu mais ligeiro, digamos, de alguma maneira, na sexta-feira. Já havia toda essa atenção. Penso que as mães eram mais atentas. Aqui em Foz também, no início era assim, mas agora, como tu dizes, é verdade. As pessoas não estão muito cientes. Agora, a quaresma como tal, ela é um grande exercício, não? Se a gente segue todos os dias na oração, vai acompanhando o dia a dia, as leituras, não? Uma grande oportunidade para todos, viu? De rever a própria vida, de confrontar-se de novo, não? Com Deus, no sentido de muitas vezes, não sei se assim, muitas vezes a gente pensa assim que já não tem jeito, que temos um defeito, uma coisa que não tem mais jeito de... E o tempo da quaresma é uma oportunidade para renovar realmente, não? A gente faz muitos projetos no início do ano, não? Mais ou menos no dia primeiro, dois, tudo o que quer fazer, pra... mas muito, muito, muito alegre, não? Muito assim, muito solto. O quaresma é um pouco retomar realmente a própria vida em mãos e dizer, oh, tem estas coisas para mudar, vamos mudar. Tem isto para que poderia melhorar, e vamos melhorar. Porque é inútil que eu pretenda que o outro, que seja meu pai, minha irmã, não sei quem, o meu companheiro, meu colega, mude. A mudança tem que nascer de um compromisso pessoal. Então, muitas vezes, a quaresma se perde porque estamos distraídos somente. Porque se a gente pensa seriamente, acompanha, é uma oportunidade única, não? Papa João 23, o Papa bom, não? Diz que uma vez perguntaram se ele tinha vícios, um jornalista, né? Perguntou para ele se ele tinha vícios, alguma coisa. E disse, sim, eu tenho vício de fumar. É um escândalo para a igreja, não? Então disse, eu rezei assim, Senhor, só por hoje não vou fumar. E então ele perguntou, e conseguiu? Bom, agora já são mais de 11 anos que não fumo. Quer dizer, isso é bom de pensar na quaresma. Conversei aqui na CBN com o padre Carlos Oswaldo Sousa. Essa conversa está chegando ao seu instante final agora no programa CBN Entrevista. E antes de mais nada, deixo aqui o agradecimento por essa visita, esse tempo concedido para esta entrevista. Muito obrigado pela participação aqui neste CBN Entrevista. Obrigado a vocês. A última coisa que eu queria dizer é que a gente está também junto com a campanha Fraternidade e eu já com a rádio, deveríamos um programa na semana próxima, também convidando o Bispo Dom Dirceu, que nos dê uma palavra também respeito a esse tema dramático. Tema forte aqui para a nossa região, que é o tráfico de pessoas. Tráfico, né? De pessoas. É forte, é doloroso e, em alguns casos, angustiante. De criar laceramentos interiores. Pelo menos na nossa paróquia e na Anunciação, aquele caso de 2 anos atrás, de escravidão, trabalho escravo, era na nossa paróquia. Então, aí vê um monte de sofrimentos, de coisas muito dolorosas. Então, eu agradeço realmente, e comigo, a igreja, claro, os espaços que nos concedem para falar, para conversar. E esta conversa estará disponível na íntegra daqui a pouquinho, aqui no nosso site cbnfoz.com.br. Programa CBN Entrevista volta no próximo sábado, às 10h20 da manhã. CBN Entrevista.